que preste atenção. O que eu estou pedindo nesta oração? Pois me chamam de excluída, mas eu não sou ruim. A senhora nesta vida já não foi igual a mim. Tem outros não.